Para 2000, correção, informará localizador TAN 3170. Dois, sola 04, livre à direita, e táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa vai reportar antes da Juliette, 4062. Autorizado, puxa acionar, parte para o táxi. Para o táxi, 7-1-4. 3-1-7-8 com 110 a bordo, alternando Aracaju, 2 horas e 50, pronto para o táxi. Confirmando 103 a bordo, 3-1-7-8. Autorizado, táxi India e Alfa para o ponto de espera da 1-0, reporte pronto. India Alfa, reportará pronto, 3-1-7-8. Te informa o localizador. Chamarei. Dois, três, um, sete, oito, pode esperar pronto. Autorizado ali, decolar pista no 0, vento 150 graus, 069. Ali decola 10, 731, 78. 12, 704, informa que tem que retirar uma bagagem, um passageiro que não apareceu, que vai demorar mais uns 5 minutos aqui. Então, reporte novamente para puxa sinal Gol 1704. Vai reportar. Torre Salvador Gol 1606, posição 8, puxa bem acionamento. Gol 1606, autorizado, puxa sinal, reporte para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, sou 960. O azul está aproximando-se da Juliette. Azul 4062, autorizado táxi via Índia para o 01. Via Índia para o 01, obrigado, uma boa noite. Tango 1896. 1896, entrei em contato com o centro. Tá autorizado, para João Pessoa, nível 370, tá ligado? Tem o uísque 58. Corra dando zero com curva esquerda, saída Pulca, transição na Caju, controle 119, decimal 35. Transponder 5405. Centro, autorizado João Pessoa, nível de voo 370, até o uísque 58. Decola da pista no zero com curva esquerda, na saída Pulca, na Caju. 1935 controle 5405 transponder. Gol 1896. 1896, correto, repasse para puxa sonar 803. Tá pronto para o deslocamento, gol 1896. Oi, boa noite, TAN 3170, final 90, baixado travado. TAN 3170, autorizado, pouso puxa sonar 0, vento 130 graus, 05 nós. Livre pouso 990, TAN 3170. Gol 1896, autorizado puxa acionar, reporte para o táxi. Autorizado puxa e decolamento, reporte para o táxi, gol 1896. TAN 3178, decolou os 09, chama de controle 119, decimal 35. 985, 3178. Escuta no perfil Pucaracaju, cruza 030 para 270. 14 Genoa 3178. O gol da 606 com 89 a bordo, autonomia de 2 horas e 59 minutos, ao término da Natal. 896 autorizado táxi e a Índia para o ponto de espera da 10, reposto pronto. É 1606, livre táxi sim, e a Índia para o ponto de espera da 10, apontará pronto, gol na 606. No gol 1606, autorizado via Juliette Alfa, para o ponto de espera da 10. Juliette Alfa para o ponto de espera da 10, gol 1606. Avisaria o TAN 3178, Guaracaju. Para o táxi, com 9-8 a bordo, 3 horas e 38 de autonomia, terra em Fortaleza. 1-2-5-4-5, alterne 1-2-6-8-5. 2-5-4-5-2-6-8-5, TAN 3178. 10, chamar a torre quando pronto. Tente como número 2, de Alfa, vai chamar pronto, gol 1896. Solo Flores 1-3, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado táxi, na sua escuta tem a Juliette. Victor, Rigon 1-6-0-6, próximo ponto espera dar 1-0, próximo. 1-6-0-6, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 1, 4-0 graus, 0 signais. Autorizado a linha decolar, não, 0, Rigon 1-6-0-6. Ponto 0 para 896, observe corrida da aeronave companhia, pois ela já ali mantém. Após a corrida, ali mantém desse 0 gol 896. Juliette, o 3170. 3170, táxi Índia, última esquerda, portão 2. Ok, ingressa pela Índia para o 2. 3170. Controle 19 decimal 35. 1935, muito obrigado, uma boa noite. Eu vou 1606. Controle Salvador, boa noite. Eu vou 1606, pasta 2000 pés, Pucaracaju. Noite 1606, suba ao nível 350, está sob vigilância da TAC. Nível 350, voo 1606. De decolagem, vento de 1,50 graus, 5 nós. Decolagem da 1,0, boa nova, 8,96. Charlie Colombo 9, controle 19 decimal 35. 19-35, boa noite, até amanhã. Senhor, boa noite, voo no 896 decolado na escuta. 96, suba 370, sai da Buca, vigilante. Da Buca para o 370, 896. Uno 606, chame o centro Recife, 12545, alterne 12685. Recife 2545, alternado 2685, o gol Uno 606. Muito obrigado, uma boa noite. Está restrito ao 310. 310-896. 714, 113 a bordo, 12. Subiu o táxi até o ponto de fora, champão para decolar em 714. Já vou decolar igual a 9714. Gol no 896, chame o centro Recife, 12545, alterne 12685. 714 autorizado, aliás, decolar 1-0, vento 1-6-0, 0-5 nós. Ali decola 1-0, gol no 714. O 4 decolou aos 28, controle 19 decimal 35. 935, boa noite. Controle gol 1-7-1-4, boa noite, decola na PUCA. Boa noite, 1-7-1-4, suba 2-3-0, vigilante. Autorizado 2-3-0, gol 1-7-1-4. Controle, gol no 7 no 4. Diga. Pode voar, Aracaju? Chame o centro Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2085, obrigado.